251, decolado aos 44, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Leva 2 segundos, contatada na decolagem, subir mantenha o 360, após 2 mil pés, direto Leda. 360, Leda. Xené 6251, autorizando o bridge. 1251, chame o centro Recife nas frequências 1251, alternando 1-3325. 1251. Eu acho que a Golf Serra está sendo identificação. Desça para o zero, se quiser chegar da ponte, ajuste no 012. Mantenha a lagoa. Confirma, senhor, está muito baixo. Mantenha a lagoinha. Oscar Golf Serra, contato radar, passou o coral. Fui na proa de Conde, mantendo 190. Corrijo, fui na proa de Mare, para a chegada Mare, ajuste 1012.